tchau para o Brian, o guardião. Quem autorizado o pouso de patinho solo controlado, vento 120 graus, ponto 9, guardião 02. Vento solo controlado, guardião. Uniform, Hilo Lima 4009, clear to line up and take off runway 10, wind 120 degrees, 7 knots. Salvador approach 119 decimal 8, United, Uniform, Hilo Lima. Sonegora Centro Recife, 13325, alterna 13395. Uniforme Kilo Lima 4009, Airborne 3919, decimal 8. Okay, but Uniforme Kilo Lima 4009. Uniforme Kilo Lima 4009, radar contact on departure, classified level 230, Puka departure. Climbing Kilo Lima 230, Puka departure, Uniforme Kilo Lima 4009. Sonair 6259, contact resistance 133 decimal 25, disponible 133 decimal 905. Estabilizou o LF, 1971. 1971, completa aproximação, 218.95. 195, 1971. 971 nesse elevador? Olha, escuta, Gol 971, final LS, pistão no zero, baixa casa. Gente, Gol 971, no tráfego avistado, livre posto, pistão no zero, vento 120 graus, com 8 nós. Livre posto, pistão no zero, Gol 971. Frequência do controle 119.8. Oito meia meia, acena identificação, desça para o nível 050, desliza seu critério, reporta condições de voar Duna. Gol 1971, solo ao 45, libere primeira direita, no solo em 121, decimal 9. 219, gol 1971. 6, na ponte 1, descendo para 4.007, renegando 025. Uniforme Kilo Lima 4009, contacte Recife Century, 126 decimal 85, is unable 125 decimal 45. Recife 126 decimal 35, is unable 125 decimal 45. Recife Lima 4009, thank you very much. Uniforme Kilo Lima 4009, 126 decimal 85. 126 decimal 85, thank you. Good night, have a nice day. Thank you, thank you. Boa noite, meia-meia, dessa para 2.0, finalizado sinal do ILS, XA, reporte sinal estabilizado. 2.0, apesar do ILS, reporte estabilizado, cuidado visual com Campo Gol, com nós na linha. Boa noite, na linha, completa a próxima chamada, com nós na linha. 295, Gol, com nós na linha. 2 Salvador, Gol, com nós na linha. Gol, 295, continua a aproximação, repórter iniciando baixar travado, pinegal no 0, no 5. 095, repórter baixar travado, Gol, com nós na Gol 98, controle Salvador. Identificação, você para o nível 050 na chegada à margem. Agem para o nível 050. É mesmo. Gol 866, limpo com o Citão na 0, vento 120, grau 8, né? Realizado, pouso na 1 na 0, com 9, no solo 00, a livrada à direita, libera de, perdão, a livrada à direita, chega o solo em 121 decimal 1 e tem uma boa noite. Romeo, eles estão autorizando a sinal do Romeo, que é LF3, para 2, não tem, alto 190, reporte estabilizado. Boa noite, autorizado. As linhares de colapso estão no zero, o vento 120 graus, 079. Decolado 05, chame o controle 1198. 1098-3197. Controle Salvador, uma boa noite. Teutan 3197, perfil da EL. 3197, contato radar na decolagem. Desculpa, no nível 360 na saída da EL, transição móvel. 360, móvel, Teutan 3197. Da Elda presente para o 97. Autorizado direto Leda, o TAN 3197. Na Pro de Leda, o TAN 3197, muito obrigado. 099, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0 21 20 graus 079. Agora centro Recife, 1-2, 1-3-3-9, 5-10, 1-3-3-9. Salvador, muito boa noite, gol 1-1-68, 2 milhas e meia para o Índia Serra, Simbra. Gol 1-1-68, boa noite, continue a aproximação, aguarde a pista livre, ajuste no 0-1-5. Continuando, no 0-1-5, gol 1-1-68. Decolado 1-2, chama o controle em 1-1-9-8. 1-1-68, chefe trem, pouso, pistão no 0-21-2-0-0-8-9. Pouso autorizado no 0-1-1-68, baixou e travou. Daí, ó, vai fazer alguns desvios. Livre desvio, vamos ver. Obrigado. Solo 5, libera direito, chama o solo em 1-2-1-1.

boa noite, autorizado a linha de colapso, chama 0-20-120 graus, 0-9-9. Decolar 226, chame o controle em 1998. 3998, ok. Controle, o gol 971 decolou na pista. Gol 971, não contado nada na decolagem, desculpa, no nível 3, né, 0 na pedra da El, transição módula. Israel Motiva, nível 370, é isso? Nível 360 na série da Israel, transição Motiva. Ah, 360 na Israel Motiva. 3858, controle Salvador, assim, identificação, está para o nível 050 na chegada à Mare, a gente aumenta no 0 no fim. Chama agora o centro Recife, 133.2, 133.2.